E antes me falem de sororiedade, vá merda. O mundo é uma batalha, seja homem ou seja mulher, quem pisar no meu caminho vai morrer. A liberdade é conquistada quando não se tem nada. Todo dia querendo comer o mundo com barbecue. Manos querem ter um motivo pra viver. Manos querem reviver a melhor foda que tiveram. Eu quero acordar em um domingo ensolarado. Bolar 10 baseado enquanto ainda estou deitado. É um fato que o rato age no erro do gato. Um cachorro esperto não corre atrás do rabo. Lagartos disfarçados de humanos no Senado. Eles manipulam os fatos e no povo eles cagam. As cordas eles puxam, eles moldam sua vida. O líder deles tá sepultado numa catacumba. A bunda da blogueira é o que o quebrada quer. Uma loira artificial com silicone até no pé. Ela também tem sonhos e sentimentos. E o mano de verdade não se importa nem um pouco. Foda-se.